Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Vai, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado, quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Em nosso programa de hoje, vamos conversar sobre música, carnaval, poesia, cultura e o bairro da Várzea. Para isso, Histórias do Velho Oeste conversou com Antoniette Ferreira Vidal, presidenta do Bloco Lírico Flores do Capibaribe. Então, se acomode aí, respire fundo e se prepare para ouvir nosso programa de hoje, As Flores do Capibaribe. Nascida no Recife, Antonieta vem de uma família onde a cultura e a música sempre foram muito valorizadas. Meu nome é Maria Antonieta Ferreira Vidal. Nasci na Várzea, né? Fui a única de casa, de 8 filhos, que nasceu realmente aqui no Recife. O resto é tudo as outras pessoas, outros irmãos, é de Vitória, de Santo Antão. Minha família sempre foi uma família muito de cultura. O meu pai e minha mãe, com a simplicidade deles, sempre teve essa questão de música em casa, de ouvir, o momento de ouvir as músicas, o momento de ouvir leitura, o momento de história. Então, num domingo era maravilhoso meu pai reunir todos os filhos e contar as histórias dele. E assim, sempre fui uma pessoa de muito encantamento com tudo ligado à cultura, né? Sempre tive vontade, sempre foi um sonho de ser professora, né? Desde pequenininha dava aula no jardim da minha mãe, as flores. Essa ligação minha com flores é desde pequena. Dava aula no jardim, dava aula aos animais, aos preazinhos que tinham lá em casa, porquinho da Índia, que a gente conhece como preá. A infância e a casa cheia de música contribuíram para que Antonieta concretizasse um dos seus sonhos, ser professora. Entrei para lecionar bem nova, já dava aula em casa com 14 anos, quando comecei a dar aula mesmo, tinha 18. E passei 40 anos no magistério, atuando. Só agora foi que eu desisti, quer dizer, me aposentei para ficar em casa, curtindo minha casa, minha neta, meu jardim, essas coisas. Dentro da sala de aula, eu sempre trabalhava as questões Maracatu, Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho, Pastorio, Bandeira de São João, porque era isso que eu vivia enquanto pequena, não é? Então eu fazia isso. E os carnavais, meu pai levava a gente, tinha um dia de carnaval, o papai levava a gente para ver os desfiles de blocos. E aquilo já foi me encantando. Depois foi que eu descobri que esse amor todo pelo carnaval também é pela minha data de nascimento. Eu nasci dia 9 de fevereiro. E eu acredito que tem essa ligação, né, do nascimento, do dia, no dia que meus tios foram levar a mamãe para nascer. É, ia tocando uma música de carnaval, então todos iam cantando dentro do carro para aliviar um pouquinho essa questão do momento de parir, né? Essa paixão pelo carnaval, desde a barriga da mãe, irá crescendo até se converter em uma realização coletiva, a conformação do bloco lírico Flores do Capibaribe. Fui lidando na escola, no meu trabalho, com essas questões todas, até que um dia a gente se juntou, um grupo de mulheres juntava, mãe, vó, meus filhos, sobrinhos que me chamavam de tias porque professora desde muito tempo aqui na Várzea. Então hoje em dia eu tenho muito neto, tenho tudo, né, nesse sentido. E aí a gente se juntava para ouvir as músicas dos anos 80, já. E numa dessas reuniões a gente foi enumerar as questões culturais que tem aqui. Ah, na Várzea tem uma escola de samba, tem um maracatu. O maracatu estava no auge aqui na Várzea, a gente curtia demais. E aí a gente numerando as coisas, aí de repente assim, minha gente, sabe uma coisa que a gente ama e aqui na Várzea não tem? É um bloco lírico. Aí uma das meninas disse, é mesmo, tia, vamos fundar um bloco lírico, nem que seja pra gente brincar por aqui, sem muitas pretensões. Aí ela disse, vamos. Aí, e como seria o nome do bloco? Ela disse, aqui nessa casa tá cheia de flores, que eram as mulheres, né? Era uma reunião realmente muitas mulheres. E Capibaribe, porque é o rio que banha o bairro. Aí realmente todo mundo aprovou na hora, né? Ficou lindo, Flores do Capibaribe. E aí foi uma folia danada, uma alegria danada. E de início a brincadeira era só uma brincadeira de bairro, né? De cantar ali, de fazer, vamos fazer uma música por bloco, Flores do Capibaribe. Ficava matutando, qual seria uma música? Pra gente não estar cantando todas as músicas que sempre cantam, a gente cantar uma música nossa. Aí eu fiz uma música, compus uma música. Em toda reunião que a gente ia, todo canto que a gente ia, só era essa música. E somos as flores desse jardim, somos as flores que existem aqui. Somos as flores do Capibaribe, que com alegria pra vocês se exibem. Somos as flores desse jardim, somos as flores que existem aqui. Somos as flores do Capibaribe, que com alegria pra vocês se exibem. Somos as flores do Capibaribe, que com alegria pra vocês se exibem. Aí nesse momento de formação a gente não tinha músicos. Aí eu disse assim, não, mas eu conheço um grupo de músicos aqui da Várzea que são seresteiros, e vamos lá atrás dos meninos. E fui atrás dos seresteiros, que era o grupo, era Os Bocários, o nome. Eles tinham as vozes muito bonitas e tocavam muito bem. E esses meninos faziam serestas e andavam aqui na Várzea, e eu ia atrás também das serestas. No início do bloco, os meninos acompanharam. Mas aí o bloco, nessa brincadeira que a gente pensou que ia ficar só na Várzea, tomou uma dimensão de uma hora para outra. Fizemos uns 3 encontros no sentido de agariar fundos para alguém que estava na necessidade. E nessa história, uma das pessoas que veio para um desses encontros conhecia o compositor e idealizador do Aurora dos Carnavais, Romero Amorim. O escritor e compositor Romero Amorim, falecido em 2012, foi o criador do Aurora dos Carnavais, encontro de blocos líricos. Sua presença foi determinante para a afirmação das Flores do Capibaribe. Eu já estava buscando músicos, assim, a responsabilidade do bloco está crescendo. E as outras meninas foram se afastando, porque perceberam que o bloco não ia ficar só naquela brincadeira, né? Ia crescer. Aí eu disse assim, vocês não querem, mas agora eu quero. A pessoa que veio aqui foi muito importante, minha gente. Ele se deslocou lá de onde estava para conhecer a gente. Aí foi quando eu comecei a procurar músicos, né, que quisesse entrar nessa realmente do bloco, porque para os bocados era mais uma brincadeira. E aí eu fui na escola João Pernambuco, né, cheguei lá, aí disse, olha, eu estou precisando de um menino que toque violão, estou precisando de um que toque pistão, quero um que toque sax, e fui procurando os instrumentos que acompanhassem o bloco. E aí consegui. Os meninos ainda eram aprendiz da escola. O bloco foi um estágio. Eu fico muito feliz que a maioria desses meninos estão concluindo a faculdade de música. Muitos já dão aula. Então, o bloco foi essa formação para eles também. Até hoje, esses meninos são os que compõem a orquestra. Você se lembra do nosso programa sobre o Arruado do Engenho Velho? A música As Clarinhas é uma composição homenagem feita por Seu Lula do Arruado. E nesse tempo de procurar músico, a gente, vamos se reunir, vamos fazer uma feijoada, a gente tinha que fazer alguma coisa para garear fundos. Foi quando Luiz Eurico entrou na história procurando um bloco aqui na Várzea. E Luiz Eurico nos conheceu, aí se apaixonou porque viu minha filha bem novinha cantando as músicas de bloco e tudo mais. Ela me acompanhava nos passeios do bloco, dos outros blocos líricos, principalmente o Bloco da Saudade. E ele se encantou. Foi quando surgiu As Clarinhas, que é Valores no Presente, de Luiz Eurico, belíssima música. No início era A Clarinha, que é minha filha, Maria Clara. Mas ele percebeu depois que tinha uma história de Clarinha. Tinha Clarinha, minha filha, que era uma moça já. Tinha uma Clarinha menina e tinha uma Clarinha pequenininha. Então ele disse, não, então vai ser As Clarinhas, porque as três davam show, né, assim, cantando e muito entusiasmada. E aí surgiu a questão maior do bloco lírico. Romero sempre entrando em contato e soube que a gente estava se reunindo e vamos fazer sempre a gente... Quando eu escuto as clarinhas cantando... Quando eu escuto essas flores cantando, ó meu Recife, fico renovado. Pois no bairro da Várzea a gente jovem preservando valores no presente, sem esquecer os valores do passado. Por isso as flores do Capibaribe vieram às ruas cantar com emoção, louvando a resistência da nova geração que gosta do lirismo, que há nas canções desses blocos antigos, que há nas canções... E a gente estava no meio da reunião, o Romero chegou, viu a única música que tínhamos e As Clarinhas, a gente já tinha As Clarinhas também. E aí ele chegou e disse assim, a parabenizou e disse que tinha composto uma música para nós e botamos para tocar de imediato aquela euforia toda. E ele chegou e disse assim, agora me diga uma coisa, o que é que vocês querem? Uma olhou para a cara da outra assim, né, que já estavam marcando para ir para o Auroras como assistente, né, para... Aí ele chegou e disse, o que é que vocês querem? Aí eu olhei para a cara da outra e... Vou dizer. Mas a gente quer participar do Aurora dos Carnavais. Fiquem ligadas e ligados no Raidinho para continuar ouvindo a história do bloco lírico Flores do Capibaribe. Será que elas conseguiram participar do Aurora dos Carnavais? Voltamos com o programa Histórias do Velho Oeste. Antonieta nos conta um pouco da história do bloco lírico Flores do Capibaribe. E aí, o que aconteceu? Foram ou não foram pro Aurora dos Carnavais? Qual foi a resposta de Romero Amorim? Ah, ele disse, já tá dentro. Menino, foi uma alegria tremenda. E corre, o que é que a gente vai fazer? Como é que é essa roupa que a gente vai usar, não sei o quê. Eu disse, vejam bem. Se nós queremos, vamos fazer a nossa parte. Vamos esquecer as plumas e paetês e viludos que não tem nada a ver conosco. E vamos fazer com a nossa sainha que a gente se apresenta aqui. Que era uma saia de chita e uma blusinha de malha colorida. Cada um escolhia uma cor que se agradasse. A única coisa que tinha igual era a tiara, né? Que eu comprei, a gente comprou a tiara para ficar todo mundo igual. Por conta dessa questão do... Vamos fazer um flabelo. O que será o flabelo? Tinha um artista plástica lá na rua, Cristina Lira, que inclusive é mãe da poetisa, Mirella Lira, que é um trava-língua o nome de Mirella. Aí Cristina, junto com Fátima Fusca, que é a flabelista, criou o design do flabelo, que é uma cesta cheia de flores que está guardada lá dentro. E ela criou esse flabelo e como é que a gente vai fazer? A gente não tinha noção. Ele toma o nome de flabelo, mas ele também pode ser conhecido como estandarte, aquilo que levanta o nome do grupo, não é? E aí a gente fez, e no Aurora dos Carnavais de 2010. A participação no Aurora dos Carnavais foi para a presidenta do bloco Uma Noite Inesquecível, que marcou aos integrantes do grupo. Éramos o último grupo a se apresentar, por volta de 8h30. Aí eu disse assim, ainda não me lembro que eu liguei para a coordenação e disse assim, olhe, nós temos um poema. A gente pode declamar o poema? Mirella, a poetisa, tinha que dar esse gás a ela, né? Ela estava começando a participar de... A coordenadora disse, pode apresentar o poema. Chegou onde a gente queria. Aí fomos. Quando chegamos lá, eu me lembro que o idealizador, Romero Amorim, chegou e disse assim, eu vou esperar de vocês, o que eu quero de vocês é essa comunicação com o público. Eu quero ouvir a resposta do público, não é de vocês. Aí eu dizia para as meninas, cantem olhando para as pessoas. Não cantem olhando o firmamento, não. Cantem olhando, como se a gente estivesse conversando com elas. Mandem a mensagem da nossa música, que era autoral, essa mensagem para elas cantando. Sorriam para elas, vão trocar esses sorrisos, conversem com elas, com as pessoas. Cheguei para Mirella e disse, Mirella, quando você declamar o poema, declame olhando nos olhos das pessoas. Gus, foi maravilhoso. Quando a gente terminou, estávamos tão eufóricas, o público batia tanta palma que a gente não acreditava. Não acreditava. E foi um chororô, né? Eu disse, meu Deus, a gente conseguiu. Romero subiu no palco e disse assim, vocês conseguiram. Após o grande sucesso no Aurora dos Carnavais, as Flores do Capibaribe continuaram participando do Encontro dos Blocos Líricos, sempre na procura de levar novidades para suas apresentações. O que aconteceu no ano seguinte? Outros blocos pediram para declamar o poema. Eu disse, minha gente, lançando, vamos inovar. E aí... Eurico já tinha feito uma outra música linda, maravilhosa. Conhecemos Chico Zoma, que também foi um poeta daqui da Várzea. Eu sei, que essa minha empolgação toda pelo bloco, eu tenho vontade de chorar. Porque eu vi muita gente triste, sabe? Mirella começando como poetisa e não encontrando. Se você vai se encontrar. E é o bloco que vai fazer isso. Somos nós. Quando eu falo bloco, eu falo grupo todo. Seu Chico era um senhor que tinha um problema de Parkinson. Ele compunha praticamente toda semana. Nós temos músicas que dá um CD de Seu Chico. Ele compunha e dizia assim, vou na tua casa agora. Às vezes eu estava ocupada. Nunca disse não. Vem-se embora, Seu Chico. Vamos cantar. Quando ele começava a tremer, eu segurava a mão dele. Porque parece que é essa força, né? E eu sei que Seu Chico passou ainda muito tempo conosco por conta desse, sabe, essa moral, essa coisa assim, o senhor é valoroso. Não, eu sou semi-analfabeto. A inteligência está dentro da cabeça, Seu Chico. Está no coração. Vamos ver aí o que, é que a gente pode fazer. E como, Seu Chico, o senhor se enganou aqui nessa letra? Olha aqui, sabe, era dessa forma eu fui colocando essas questões para ele, mas me sentia bem ver ele se sentir bem. em ver os músicos se sentirem valorizados. Quando eu dizia assim, meus meninos, vocês estão arrasando, o povo tá bobo com vocês tocando. E os meninos eram alunos, eram aprendizes. E os meninos botaram para quebrar. E sei também que Eurico passou por uma fase bem difícil da vida dele. E nós do bloco, nós todas do bloco, demos essa força a ele. Quer dizer, tudo isso vai passar, mas a sua cabeça está perfeita e você pode compor. E assim, foram momentos que ele compunha coisas maravilhosas pro bloco, maravilhosas. Com suas vestimentas, suas músicas, seu estilo particular e algumas brigas na prefeitura, as Flores do Capibaribe ganharam respeito em uma manifestação cultural tão tradicional como a dos blocos líricos. E o bloco foi crescendo a cada ano, nesse sentido das pessoas esperarem pela gente. O que é que essas meninas vão trazer no próximo ano? Aí a gente entrou de palco, no palco, com roupa de algodão, a chita de frente, sabe? Nada de pum. Vestido para o nosso espaço de calor, bem fresquinho, bem tudo. Aí mostrava a proposta do bloco, o nosso trabalho, reuniões. Eu me levantava e falava, e falava, e falava. Por quê? A gente está no Nordeste. Nós fazemos lirismo. O lirismo é a música, é a saudade, é a capacidade de criar. Por que, que eu vou me vestir de uma forma que se vestiam os franceses, os que vinham para cá, os italianos, os portugueses, que... Não, eu vou me vestir da forma que eu... Sabe? Sou nordestina, sou pernambucana, eu quero chita, eu quero algodão, eu não quero nenhuma pena em arranjo. Eu quero flor natural, eu quero flor de que não faça nada com animal. Aí foi uma reunião da prefeitura pegando fogo e eu disse, meu momento vai chegar. Não, porque tem blocos que está usando chita, não sei o quê. E eu, cara, aí tu vai falar, não, Antonieta, isso ainda não é o meu momento. Aí, bloco lírico, sou o Capibaribe da Várzea, pode falar? Pode. Eu fui lá na frente. Aí coloquei recitei algumas frases de músicas, né, das músicas compostas pelos meninos. E eu disse aí, perguntei, isso é lirismo? Isso é poema? Não vale a pena ouvir, vocês estão escutando o poema falado. Não querem ouvir as músicas? Eu tenho músicos que estão se formando agora. Escola de Arte João Pernambuco da Várzea. Mas os meninos tocam, me desculpem, eu pedi desculpa assim, me desculpem. Mas os meninos tocam muito melhores do que muitas orquestras que estão aí há muito tempo. Porque a gente tem um objetivo. Por que é que a gente quer esse bloco de frente? Nós somos um bloco respeitadíssimo. Quando a gente chegava no Aurora dos Carnavais, são as meninas do Flores do Capibaribe! É aquela alegria. Porque a gente vinha botando música nova, sabe? O maestro ficava louco. Como é que vocês fizeram esse arranjo? Como é que é esse arranjo? Preste atenção aqui, maestro. Lenilson Braga, Lenilson Pop. Pop foi, deu um apoio muito grande ao bloco. Hoje, quando a gente vai ensaiar para o Auroras, qual é a música nova de vocês esse ano? Essa aqui. Sabe? Já pergunta. Traga a partitura. Trago. Ele já pergunta às pessoas, organizadores do Auroras, vai para dentro do estúdio para ouvir o ensaio. Porque querem ouvir a música primeiro do que todo mundo quando a gente for apresentar. E outro lugar que a gente tem muito esperado também é no Pátio de São Pedro. É justamente onde a gente tem mais liberdade de falar, de explicar o porquê da música. O que é que eu percebo? Aí tem blocos que também tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Mas nem todas as histórias do bloco são de alegria. Antonieta nos conta um desses momentos difíceis quando tinha uma apresentação na Praça do Arsenal e os músicos não apareceram. A gente veio da Imperatriz. A gente estava com uma apresentação no Arsenal. Olha, blocos mais antigos nunca tiveram direito ao Arsenal. E nós, eu acredito, no terceiro ou foi quarto ano. Não, segundo ano. Segundo ano. A gente foi pro Arsenal. Acredite que o único que foi para nos acompanhar nesse cortejo da Rua da Imperatriz até a Praça do Arsenal foi o menino do pandeiro e o do violão. Carone era o menino que tocava o pandeiro conosco. Carone, eu disse, e aí, Carone? Ele disse, vamos levar, Aneta. Vamos levar num grito. Disse, num gogó. Ele disse, num gogó. Fomos da Rua da Imperatriz até a Praça do Arsenal, atravessando aquela ponte, cantando as músicas do bloco. Vez por outra, a gente cantava uma música que o povão conhecia. Mas o refrão da gente, a gente que repetia. Arrastamos o povo até a Praça do Arsenal. Quando chegamos na Praça do Arsenal, os músicos não apareceram. Só estávamos com 4 músicos. Eu disse ao responsável, vocês vão ser punidos. Nós podemos subir e fazer a nossa apresentação. Vocês só vão ter direito a cantar 3 músicas. Aí eu, podemos subir e fazer a nossa apresentação com que estamos aqui? Pode, mas saibam que já estão punidos. Disse as meninas, vamos arrasar aqui. Vamos botar para quebrar. Subimos, cantamos. E quando a gente desceu, arrastou a multidão que estava lá. Porque eles seguiram a gente até lá. E quando a gente desceu, tinha outra apresentação de outro bloco. E a gente arrastou o povo. Aí, nesse momento, o menino já tinha chegado, o menino do pistão. Aí estava Carone, o menino do violão e o pistão. E aí, a gente arrastou o povo. Ah, para, Neto. Se olha para trás, se a gente pode parar. Olha a responsabilidade da gente. Vamos se dispersar ali na frente, onde está a nossa condução. Eles vão entender. E foi o que a gente fez. E realmente fomos punidos. Isso foi em 2012. Até então, não tivemos mais o direito do palco do Arsenal. Esse cachê não recebemos. Não recebemos o cachê desse ano, de 2012. E no último carnaval, as flores do Capibaribe voltaram a cantar na Praça do Arsenal em um saudoso reencontro. Eu disse aos meninos, o orquestra, não toque. Primeira vez vamos cantar em capela. Quando a gente cantar a primeira vez a música, aí vocês entram depois. Subimos o palco cantando em capela. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras da chuva passando, tomar umas e outras e cair no passo. É isso aí, gente. O Histórias do Velho Oeste está chegando ao fim e agradecemos a participação de Antonieta, do bloco lírico Flores do Capibaribe. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado 1h30 da tarde, na Frei Caneca 101.5 FM. E domingo ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego temos também reprise nas quartas às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.